2704 decola aos 49, controle 119, decimal 8. 198 azul, 2704, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Hotel, Juliette Sierra. Bom dia, Papa Romeu Hotel, Juliette Sierra. A pronta cópia? É confirme, está no parque ali para a cópia. Está com 02 também. Está pronto para a cópia, Hotel Juliette Sierra? Pronto. Hotel Juliette Sierra, autorizado para Grupo Zulu, plataforma Manati. Em rota direta, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé restrito a 1.000 pés. Aciona 0116, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado, Manati, decola da 17, com curva à direita, ingresso corredor axé a 1.000 pés. Controle 119.8, aciona transponde a 0116. Protegou o seu objetivo. Correto, Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Confirme pessoas a bordo? 02 no PLB. 02 no PLB. Ciente. Para acionamento de táxi, chame torre em 118.95, Hotel Juliette Sierra. Para acionamento de táxi, chama na torre em 118.95, obrigado. Professor Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. No pátio da rede de acionamento da transporte. Hotel Juliette Sierra, autorizado, acionar, chama para o táxi. Golfe autorizado acionamento, chame para o táxi. Confio o PLB? Sim, chame para o táxi. Eu vou repassar o ingresso no SESC. Passou 3830 na 10. Puxa, aciona. Então, 3830, autorizado para o acionamento do táxi. Autorizado, reporta a táxi. 3830 na táxi. Então, Romeu Golfe autorizado ingresso, pista no 7, a porta alinhada e pronto. Autorizado o táxi até o Juliette Serra, chama para ingresso no SESC. Azul quadrado 39, copia. Azul quadrado 39, autorizado para Campinas via Upazulu no 0 após o base, Upazulu no 6 conforme rota do plano. Nível 300, saída da EL, lida ótima, decolada 1 no 0, primeira curva direita, aciona 54, 13, frequência do controle Salvador 119.8. Serra mantém a taxa iótica na guarda de instruções para ingresso. Bairro 3 de Nantes, cotejamento correto, no 1, reporte 1, pronto. Adriana, pronto, Romeu Romeu 11, vento 130 graus, 09 nós, decolagem autorizada de imediato no perfil da saída da água. Terno baixado para vaso, gol 2199. Gol 2199, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o tráfego Alfa Charlie 90, decolando da pista 107, o vento 130 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Livre, pouso 90, gol 2199. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, decola 00, transfere controle Salvador em 1, 19, 8, mau voo. 19, 8, obrigado, bom dia. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, atento às esteiras de turbulência, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 08 nós. Zona 99 no solo 02, libera direita, transfere controle solo em 121, décima 1. 21109. Solo, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, decola 02, reposta através do farol de Itapuã para transferência. Rodará através do farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Oi, Juliette. Pode, Juliette, 99. Tran 3830 solicita ataque com 73 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Sierra Bravo, Sierra Golf. 173 a bordo? 173, senhorita. Tran 3830 autorizando ataque, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre em 118.95, ajuste no 019. Então, com 1019, via parte, o Índia, Bravo, ponto de espera, torre 18.95. Tá 3823. Salvador, Hotel Juliette Serra, através do farol de Itapuã. Sim, Hotel Juliette Serra, mantenha referência visuais, transfere controle Salvador em 1, 19, 8, no Golo. Transfere Salvador, 1, 19, 8, graças. 9-9, aproximando da Juliette. Q2199, departagem Airbus Datan, após ingresso em Juliette, portão 62, hein? Posso dar para o 06, 99. Salvador, Ford Alta, 3830, está se aproximando do ponto de espera da onda 0, está pronto. Tá 3830, bom dia, autorizado a alinhar e manter, correção, a linha decola, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. A linha decola 1-0, tá 3830. Tá 3230, decola 08, chame controle Salvador em 1-1-9-8. Salvador 19-8, tá 3830. Salvador, bom dia, Mono 372, da Costa para a Rio. 72, boa, aguarda um instante, cópia. Informação Fox, confere. Aguarda. Capatango e Yankee Romeo Delta, confirma o horário do plano e destino. Ciente, não possui o plano no sistema, aguarde a coordenação com a S Yankee Romeo Delta número 2 para cópia. Planta a critério, Yankee Romeo Delta, confirme a altitude de solicitada. Luna 372, pronto, cópia. Afirmo, 372. 372, autorizada Recife, Recife Luna 7, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5-4-1-6, controle 1-1-9, decimal. Recife 370, perfil Luna 7, Puca, Aracaju, curva esquerda, 5-4-1-6, transponde, controle de sinal de 1, gol 372. Luna 372, protegimento correto no 2, reporte no pronto. Operar. No 4039, autorizado para chegar de treinamento, reporte fax. São Yankee Romeo Delta, pronto, cópia. São Yankee Romeo Delta, autorizado Feira de Santana, conforme rota, 500 pés. Decola da 1-7 em coordenação com a torre. Pro norte, aciona 0263. Controle 119 decimal 8. Torre 118 decimal 95. Romeo Delta copiou o São Salvador. Coloco pro norte, coordenação com a torre. Torre 118 decimal 95, controle 119 decimal 8. Yankee Romeo Delta, decola então, pista 35, coordenação com a torre. Confirme o PLB. 02, acionamento e táxi, chama a torre. 118, decimal 95, Yankee Romeo Delta, bom voo. Santa 3304, Torre Salvador. Ação, escuta, prossiga. 3304, avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 099. Aqui, livre pouso, 1-0, até 3304. Podia confirmar o vento? 1-0-0 graus, 099. Ok, graças. Táxi azul 4039, 10, ponto de correção 112 a bordo, 4 horas e 50, Ribeirão Preto. Azul 4039, autorizando o táxi, vem de até o ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. 019, luz de táxi, 118, 95, 2, azul 4039, graças. Já acionado? Papá da Yankee Romeo Delta, autorizado o táxi, reporte na Taxway Papá para ingresso. Bravo 1095. 1095, bom dia. Informação Foxtrot, com fins, pronto, cópia. Ciente da informação Foxtrot, está pronto para cópia, com fins. 1095, autorizado com fins, vetor Zulu 21, pode conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída arbor, pós-elefa, aciona 5424, controle 119.8. Autorizado conforme para confins, via nota do Planapper Zulu 21, o nível 360, decola da 10 com curva direita, na saída Arbor, transição Elefa, 5424 é o transponder, e o controle 119.8. 1095, deixa eu mandar correto, no portão 5, reporte para o feedback, saneamento. Deixa eu mandar nessa, por favor. Pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Repouso 10, 63, 12. O Delta, autorizado a alinhar e manter pista 35 a partir da taxi papá. Ouro 372, autorizado a fechar o acionamento, reporte táxi. Autorizado a chamar a táxi, ouro 372. Frequência do solo 121, decimal 1, tanto 3304. Tanto 3304, bom dia, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, portão 9. Autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter no 040391. Yankee Romeo Delta pronto? Pronto. Atento à esteira de turbulência, decolagem autorizada, pista 35, vento 100 graus, 10 nós. Oceaner 6312 no solo 19, libere a próxima direita, transfere controle solo em 121 decimal 1. 6312, bom dia, autorizado táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa mantenha antes da Juliette, 6312. Papa Tango Yankee Romeo Delta, decola os 20, sendo transponder modo Alfa Charlie 0263 e transfere controle Salvador em 119.8. Já está agora colocado o transponder no modo Alt e transfere para o 119.8. Obrigado, senhor. Até a próxima. Autorizado direto. Afirmo, 3304. Azul 4039, decola os 21, chame controle Salvador em 119.8. 19.8, controle azul 4039. Boa. 372, autorizando o táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, Chile Torre, 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 020, ponto de espera, 1895, obrigado, bom dia, 1372. Chile 312, ingresso Juliette, portão 3. Voo 372, bom dia, ponto 0 para 10. Voo 372, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1110 graus, 08 nós. Eu alinha e decola, pista 1-0, o voo 1372. Voo 1095, licença autorizada para o estiver de funcionamento. Reporte táxi. Portela para o táxi. Uno 372, decola aos 25, transfere controle Salvador em Uno, 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, 372. Comandando o voo 1095 para o táxi, POB 158, com 3 horas, alterna Uberlândia. 2095, autorizado táxi via 41 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 1020, pátio Índia, ponto de espera 295. Obrigado e bom dia. Salvador, bom dia, voo 1095, próxima parte para 10, pronto. Voo 1095, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem da 10, voo 1095. No 095, decola os 32, transfere controle Salvador em 119, décima 8. 098, 095. Papa Romeo Novembro Erótica Whisky. Confirme o horário do plano de destino. Destino por suborno, sistema guarde e coordenação conhece. Erótica Whisky, pronto, cópia. Número Erótica Whisky autorizado, Salvador, Salvador, afastando 20 milhas no corredor forte, decola da 1-7, primeira curva esquerda, segue corredor forte, aciona 0125, controle 1-19-8, torre 1-18-95, Novembro Erótica Whisky. 3-2, estabilizou, 1-0, baixo travou. 3732, bom dia. Avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 099. Pouso 10, 3732, é B20? B20. Vou melhorar, acho que eu vou te proteger, por gentileza. Whisky, como recebe, fala Salvador? Eu perguntei como recebe o solo Salvador. O Novembro Erótica Whisky, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Afastando 20 milhas, corredor forte, 1.000 pés, decola da 1-7, primeira curva esquerda. Aciona 0125, controle 119.8, torre 118.95. Erótica Whisky, cotejamento correto para acionamento e táxi, Xeme Torre, 118.95, Mobo. Salvador, Cleveland, good morning, down 3179, gate 11, with information, Fox Trot, request by level 340, Guarulhos. 3179, good morning, information, Golf, just a minute. November Oscar Witch, que é autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Country 179, approve at Guarulhos Airport via Upper Zulu 10 after Taubaté, flight level 340. Take off runway 10 with right turn, dial departure, Leda position, Motiva transition, Skolk 5434, Salvador departure 119.8. Level 340 Guarulhos, take off runway 10, via Zulu 10, direct Taubaté. Departure dial, Leda, Motiva. Take off 5434, and Salvador departure 119.8, 3179. Country 179, read back correct, gate 11, call me when ready. Roger, country 179. Solo 3732, livrando a sessão. 3732, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, até o 5. Salvador, 3859, bom dia. 3859, bom dia. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 09 nós, check trem. Pois está autorizado, já te confirmo, 3859. Salve Salvador, é o Papa Romeu do Céu, Juliette Serra, passou para 10 de Pitão Sul, está em menos de 1 minuto para Itapuã. Já está visual com a aeronave na final. Gente, Hotel Juliette Serra, mantenha o setor aguardando instruções, ajuste no 020. Mantenha o setor e aguarda, Hotel Juliette Serra. Já 3859, informa o SAF Copa Serra 65, mantendo a sua direita através do farol de Itapuã, não interfere com o pouso. Gente, está 3859, baixa o travão. Pouso autorizado, pistão no 0, TAM 3859, repito o vento, 120 graus, 09 nós. Pouso autorizado, TAM 3859. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Bom dia, confirme o horário do plano e destino. Vendido 14, da presente. Gente, agora a coordenação conhece Tango Índia Bravo. 3179, rest of push and start up gate 11. Country 179, push back and set up approved, come back to taxi. All for taxi, country 179. Atrapalhar o Hotel Juliette Serra, pode pousar na 35. Gente, Hotel Juliette Serra, o tráfego já superado, autorizado o cruzamento da final da 10, a retaguarda do tráfego atento à esteira de turbulência, reporte o eixo da final da 10 livre. Reportará o eixo da 10 livre, vai cruzar, reportará a girada baixa. No solo de 4-8, vivendo em direita, taxi Delta, e transfere controle solo em 1-2-1, décimo 1. 2-1-1, tá 3-8-9. DSR, reporte na base, pistona 7 pela direita, com o trem de pouso baixado travado. O DSR já livrou agora o eixo da 1-0, tem direção na base da 1-7, com trem baixado travado. Paciente avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 120 graus, 08 nós, Toma Romeu, Hotel Juliette Serra. Autorizado para Serra, graças. Juliette Serra, na casa.